Bravo, autorizado. Caralho. Confirmando, vai taxiar e... ou tá pronto pra decolagem, Romeu, Oscar Bravo? Tá pra decolagem. Decolagem pro do corredor Axé, uma centena com 14, reporte para o som. O 5595 está autorizado o táxi via pátio Uno Indiano, ponto de espera da 10, chama a torre 1189. Decimal 95, o ajuste de altímetro no 096, bom voo. Afirmativo. Torre 118-95-1096-35-595, obrigado. Bom dia. Igualmente. Euro 397, autorizado a linha de decolar pistão 0, vento 1 centena graus, 14 nós. A linha de decolar 1 0, 397. Livrou a final da 35. Prossegue litoral 1198, corrigindo. 1198, bom voo. Bravo. Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu Cabral. Papa Romeu, Romeu Cabral, meu nome é Paísa, Rio de Janeiro. Cabral, 4, 500 pés, autorizado. Eco Delta, reporta no ponto de espera para decolagem, ajusta no 0 no meio. Trip 595, atingindo o ponto de espera, pronto. Trip a Lima, tem pista 10. A Lima tem na 10, 595. É, Yankee Mike, autorizado, ingresso, reporte anel pronto. Gol no 397, aos 33, 1198. É 98, bom dia. Trip 5595, tem condições de modificar para Coral a saída? Afirmativo, 5595. Então saída Coral, curva direita, aguarda só um instantinho para decolar. Afirmativo, aguardar. Aguardar na decolagem, suba para nível 360 do Rio da El. 360, 397. Tem de frequência livre. Centena com 14 nós. Tem livre decolagem, uma centena com 14. Livre decolagem, o trip 595. Controle de tomador. não parafuso, um truco de lua armação. Sente, frequência livre. São 3198, oceano de indicação, autorizado chegada a mar e desça para nível 050. 50 na chegada a mar, está 3195. Está com o rolo direito, ingressou no axé. O macaco deu o tênis da colagem, uma centena com a 12. Estou vendo aqui mais de 1198, no voo. 2008, graças a Deus, graças. Salvador, gol 98305, pronto puxa. Diga. Gol 983, pronto puxa, acionamento. Está autorizado o puxa acionamento, chame pronto táxi, 983. Autorizado pela táxi, 983. Direção Trip 5595 na Coral, cruzando 2000. Trip 5595, bom dia, contato radar na decolagem, saída Coral, nível 140. Seção 140 na Coral, 5595. 90 aqui, máquina, escuta ainda? Projeção do papel 90, aqui, máquina, decolagem, 97. Sime? Papatango November, Yankee Mike, decolagem da 117. Papatango November, Yankee Mike, mantenha-se em condições visuais, o nome é o país esquerdo da Xerra, reporte para o da barra. Vou parar no farol da barra, November, Yankee Mike. Dela decolado 38, esquerda, pela esquerda então o circuito, chama o final baixado travado. Chamará na final baixado travado, mais detalhado. Esquerda, na saída Momo, Cogma, Pós direto, Petrolina. O controle opera em 19.8 e o transponder 5466. Está autorizado até o taxiway hotel, onde para cruzamento chamará a torre em 18.95. Na 251, na alterna 13395. Na 397, copiou o controle? Pode repetir para o 397. Chame Centro Recife, na 251, na alterna 13395. Sim, bom, 3395, obrigado, 397. Nada. Contact 5983-79 agora. Altura minha, 4 horas, alterna a cadeia. Igual 1983, está autorizado táxi a parte 1 no Índia, no ponto de espera do 10, chama a torre 11895, o ajuste no 0 no 6. No 0 no 6, parte 1 no Índia, chama a torre 1895. Obrigado, igual 1983. Chibex está na meta, chama a 6140-02. Você não é 6140, fique atento ao Boeing da Gol que passará a retaguarda após autorizado para o Chibex estaramento, chama o ponto de táxi. A aproximação arremetida, ela vai ser orientada a liberar a pista esquenta? Ciente, o mais é com o Delta. Está na sinal bastante travado, Delta. Mate, a aproximação autorizada é pode parar iniciar a arremetida, é correto? Não vai arremeter não, a gente vai para pouso mesmo, vai. Salvador, bom dia, papapapá, papatango, Mike, papapapá. Papatango, Mike, papapapá, confirma como recebe. Agora sim, alto e claro. Chame, chame Salvador em 119.8. 119.8, obrigado. Não, não, Felipe, não. Beleza, vou poder. A lança de folga, só na semana que vem, na história daqui. Beleza. Papatango, Mike, papapapá. Bom dia, tinha na identificação autorizada de chegada, Maria. Desça para nível 050. Autorizado para o 050, chegada Maria, mais papapapá. As 1016, notícias. Deixa eu te falar, aqui no 0983. Está 3198, está livre da restrição de 1000, tá? Afirmativo. Confirmo. Afirmativo, livre de restrições. Eu tenho os 42, a direita frequência de estacionar, bom dia. Fumaça, autorizado o táxi até a intersecção até o chão para cruzamento. Necessidade de deslocamento até a carteira, confere? Ok, da parte de intersecção, 37 da Gol cruzando agora a frente da hotel, alinhar e reporte para outra linguagem. Fumaça. Janeiro 6140, POV 1286, autonomia de 2 horas e 40, alterna. 6140, autorizado táxi via Índia, ponto de espera 10, chama a torre 118, decimal 95, o ajuste 10, 16, apenas confirmando, 126 a bordo. Afirmo 126, táxi Índia, passará para a torre 9, 4. Radar na decolagem, saída da ELSO, número 360. Da ELSO 360, gol 93. Nave Whisky, parte 4, está autorizado Salvador, Salvador. Decola, com 1000 pés, dão no 7, livre à direita, na saída, corredor axé, controle 119.8 e o transponder 0116. Autorizada a fumaça. Já que a gente poderia confirmar pessoas a bordo? Wings, poderia confirmar pessoas a bordo? Velocidade para 2309 de Mike, papapá, número 2 na aproximação. 2309 de Mike, papapá. Seria 3000, tá 3198. Confirme? Tá 3198, atingindo 3000. Sim, desça para 2000 pés, ajuste permanece na 095, 3ADLS, que foi pista no 0, reporte estabilizado. 2000 pés, no 016, reportarei estabilizado, tá 3198. Sustina 6140, só um instante para alinhamento. Estou com o tráfego ainda um pouco longe, porém, a escolha da fumaça está decolando agora, cabeceiro no 0, e o perfil de subida é conflitante. Só um instante, por gentileza. Fumaça fora, pessoal. Fumaça, decolada aos 46, controle 120, décima 8, boa viagem, fumaça. 08, obrigado, boa. Olha, fumaça. Fumaça, chame controle na frequência 119.8. Obrigado. Controle, bom dia, fumaça. Fumaça, bom dia. Contato já na decolagem, saída Momo, suba para nível 120. Para 120, perfil da Momo. Aguarda, quando possível, direto, Petrolina. Sim, aguarde com relação. Mike Echo Delta, posição. Mike Echo Delta, controle. Estabilizado, desloca a pista 3198. Sim, Leste Canal Chame Torre 11895, bom pouso. Obrigado. Da Gol. Prossiga. Gol no 260, sendo minha indicação autorizada de chegada mar e desça para nível 050. Branca 6140, aliás, mantém 60. Aliás, mantém 6140. Fumaça, confirme a informação para o controle. São 7 tucanos e 7 manterão o nível 120 como final? Sim. Fumaça, controle? Sim, estou na sua escuta, cotejado, afirmativo. Gente, então os 7 tucanos manterão no 2-0 como final. Afirmo, estou usando a informação. Grata. Show para estimação, é Rua Zavian que ingressou para a decolagem para o 0, vento 110 graus, uma dúzia, 1.36 notinhas, aguarde, pistoleiro. A gente está aguardando o livre pouso. Vai para o Luiz, 2 a bola, livre acionar, chame táxi, hein? Autorizada Petrolina do presente. Aqui, gente, eu só vou precisar de mais umas 10 milhas aqui para liberar informações. Veja a curva direita, direto Petrolina. Muito obrigado, Fumaça. Gente. Gol no 983, chame Centro Recife, ano 251, não alterna, ano 3395. 251, 3395, obrigado. É 140, quadro 52, controle agora 120, correção 119, decimal 8, 119, decimal 8. 1198, vai chamar o bom dia. Motor, bom dia, chamar 6140, passa 1500 na PUCA. Chamar 140, contato radar, saída PUCA, suba para 250. 250 na PUCA, material 6140. Chame para ingresso, pista no 7, a partir da hora. Duna mais para Palapá. Pelo Duna, vai interceptar o IRS, mais para Palapá. Gente, complete final. Chame torre 19895, desça para 2000 pés, ajuste permanece. 19895, mais para Palapá, obrigado. Nada. P5595, serviço radar terminado, 50 milhas, sudoeste do Velho de Salvador. Chamilhosa na frequência 120 ona. P5595, copiou o controle. P5595, controle. 198 no solo, 53 direito, 219. 219, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, eu tô 3198, livrou Taxiway Echo. Tam 3198, prossegue táxi via Alfa Juliette, posição 03. Alfa Juliette para o 03. Tá bom? Passando agora, solicita pouso na 17. 17, reporte para o cancelamento. Se já dá presente, 54, a curva pela esquerda, com base pela direita 17. Chama o final checado. Positivo, vai prosseguir pela base pela direita então, para 17. Tá baixando e travando agora, Mike, para pular. Está na final da 171 Mike papapá. Sete, pista 17, pouso autorizado, o vento 100 graus, uma dos nós, papapá. De pouso na 17 da direita, olha, escorri não, da 17 e o papatango Mike papapá. Mike, a fumaça já está voando direto para o controle. Entendi. Mike, você poderia confirmar a parte de pista aqui da cola? Só um instante, cópia. No solo 57, direita, está frequência livre estacionada, atenta a movimentação no pátio. Tem um reboque aí sem coordenação com o solo, ok? Pode estabilizar. Pode falar direto do lado da presença e pedir informações? Autorizado. Chamame 140, chame Recife, 12545, secundária 13325. Chamar Recife, 12545, lanterna 13325. X-ray na escuta do solo. Confirmando nível 100, poderia informar a radial ideal de saída? Da radial. Gente, confirme o destino. Então está autorizado o dia aí, uma centena, decola da 17 com curva direita, com a saída coral. Controle 120, décima 8 e o transponder 5474. Apenas confirmando o controle